Cristo voltou destapando o engano da circuncisão e destapando os falsos apóstolos Pedro, Tiago e João. Cristo voltou destapando o engano da circuncisão e destapando falsos apóstolos Pedro, Tiago e João. Caiu, Babilônia caiu, toda religião mentiu, caiu, Babilônia caiu, toda religião mentiu. Mentiram dizendo a diabo, ignorando a justiça de Deus. O diabo foi destruído, nascemos livre com o Senhor. Mentiram dizendo é por obras e não pela fé somente. A fé é o dom de Deus, funciona sem obra na mente. Mentiram dizendo a pecado, ignorando a justiça de Deus. O pecado foi tirado, nascemos justos, você e eu. Ai! Caiu, a Babilônia caiu, toda religião mentiu, caiu. Babilônia caiu, toda religião mentiu. Uma vez salvo, sempre salvo, uma vez filho, sempre filho. Quem nos garante é JK, a verdadeira doutrina de Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo, uma vez filho, sempre filho. Quem nos garante é JK, a verdadeira doutrina de Cristo. Caiu, caiu, tá, tá, tá. Babilônia caiu, toda religião mentiu, mentiu, caiu. Toda religião mentiu, toda, toda religião mentiu, mentiu, toda religião mentiu. Aba, pai.